Boa noite, bem-vindos ao Som do Frente, emissão de sexta-feira. Que giro, foi o João David Nunes mais uma vez que escolheu a data 13 de agosto, sexta-feira 13, precisamente, 1993, e rimos à volta da piada, porque teve piada mesmo. Nunca mais nos vamos lembrar do dia em que começou, nunca mais nos vamos esquecer do dia em que terminou, até nos esquecermos definitivamente. Há tanta coisa em cada minuto para esquecer. Circles appearing all over the land. Nobody knows where they come from. Nobody understands. Corn circles, mysterious symbols in the fields. Corn circles, mysterious symbols in the fields. No one knows, are they phony? Or maybe are they real? For you no more. I'm gonna write you. no more. I'm gonna write you out of my life and shut the door. I'm gonna suffer for you no longer. I'm gonna suffer for you no more. I'm gonna write you out of my life and shut the door. There was subtlety and skill in your manipulative ways. You chipped away my will so you could make me stay. Soothed me with your voice until I obeyed. But I'm making my own choice from today. Era apenas Corn Circles, destinado a participar nas soltas iniciais do som da frente de hoje. Desatenções de última altura deram mais uma aos Butter Boys, que maravilha para um álbum tão fraquinho. Vamos a assuntos mais sérios ou a soltas mais fundo. Yeah. no interest in sex, and they have no interest in other people except as suppliers of junk. They go around looking younger for a few days, then they need more.